canção que fala alto, leva a gente perto do céu, faz recordar o que de bom ficou, tudo que nos marcou. Dá pra rever sentimentos, erros, tempos de luta e dor. Sem perceber, eu chego até chorar só por querer cantar. Bastante o que me virá, novas canções, um tempo bom terei, outro então serei. A emoção que traz consigo a canção acalma essa dor de nunca ter o que preciso ter, de fraco ainda. Uma canção.